O Espírito diz: vem, vem pra sala do banquete, vem derramar libações, semear orações aos pés de Jesus. Eu estou com meu rei aqui. Prender seus vestidos em mim, permitir-me envolver tudo a ele, render sem cessar o adorar. Nada vai me impedir a visão e o anseio.